Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estava vendo aqui pelo chat a extrema preocupação dos nossos alunos quanto à situação do Brasil, a situação mundial do momento. E eu, exatamente por isso, queria tirar a aula de hoje para fazer alguns comentários sobre o que é necessário fazer para que você possa compreender aproximadamente o que está acontecendo. Se vocês se lembram da minha apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais, nas Ciências Humanas, você deve se recordar que o princípio fundamental de todo o estudo da área é que a ação humana é empreendida por seres humanos e os seres humanos agem segundo intenções. E as intenções, por sua vez, são delimitadas pelo horizonte de consciência do agente. Então, é claro que todo mundo pode ter opiniões a respeito do que está acontecendo, mas as opiniões não querem dizer absolutamente nada, e nós, se estamos aqui neste curso, é porque nós, precisamente, temos o intuito de transcender o universo da mera opinião e chegar a ter algum conhecimento, alguma compreensão efetiva, na medida do possível e na medida das nossas limitações pessoais. De modo que errar, todo mundo pode errar, nós podemos chegar a criar uma visão totalmente fantasiosa das coisas, todo mundo pode, mas não há desculpa para não tentar, e tentar significa, em primeiro lugar, perguntar o que é preciso fazer, ou seja, como que eu posso chegar a ter uma visão do que está acontecendo, tá certo? Então, partindo desse princípio da intencionalidade da ação humana e do horizonte de consciência, então, é claro que a primeira providência é você tentar rastrear quem são os agentes, tá certo? E, em segundo lugar, você se documentar a respeito das intenções desses agentes e da visão geral do horizonte de consciência que delimita essas intenções. No caso, se vocês acompanharam o meu debate com o professor Alexandre Duguin, você sabe que existem três forças agentes e cada uma delas tem uma longa história, tem uma longa tradição e, evidentemente, o material escrito que documenta essa evolução é enorme, tá certo? Então, vamos fazer a seguinte pergunta. De todas as pessoas que no Brasil, e aliás também no mundo, estão opinando a respeito, quais fizeram algum esforço para, no mínimo, pelo menos, se documentar a respeito, vamos dizer, dessas tradições e de qual a visão do mundo, qual o horizonte de consciência que as delimita e quais são e como compreender em função desse horizonte de consciência as intenções que estão por baixo dos planos e, por fim, os próprios planos e, no fim, as ações. Note bem, as ações não traduzem exatamente os planos não traduzem exatamente as intenções e as intenções não traduzem exatamente o horizonte de consciência e o horizonte de consciência não traduz exatamente a totalidade do que se passa. Então, em cada caso, você vai ter, vamos dizer que, rastrear tudo, vamos dizer, desde as ações até as intenções e o horizonte de consciência, tendo em vista que mesmo comunidades amplas e altamente preparadas, constituídas de intelectuais de primeiro plano, podem ter um horizonte de consciência mais limitado do que a situação real na qual estão agindo. Ou seja, o ideal é que o estudioso, nós, né, que o estudioso tenha um horizonte de consciência mais amplo do que todos os personagens envolvidos. Porque se os personagens, se os agentes enxergam mais do que nós, então certamente são eles que vão nos entender e não nós que vamos entender a eles. Tá certo? Então, eu digo isso só como uma, vamos dizer, uma advertência inicial. Quer dizer, nós não estamos aqui para trocar opiniões, tá certo? Nem para dar palpite, nem para agir politicamente. Nós estamos fazendo um esforço monstruoso para ver se entendemos o que está acontecendo. Pelo menos é isto. Vamos dizer, eu quando propus o curso, eu disse que é exatamente para pessoas que querem compreender. Tá certo? às vezes o esforço de compreensão pode ser tão complexo e pode requerer tanto tempo de estudo e de exame que você jamais chega a ter uma oportunidade de ação. Se você, por exemplo, estudar a vida de Karl Marx, Karl Marx teve alguma ação na Primeira Internacional, mas se você comparar a ação dele na Primeira Internacional com o conjunto da vida de estudos que ele teve que empreender para escrever O Capital, A Ideologia Alemã e todos os demais livros, você vai ver que a ação dele foi bastante tênue e você não verá nenhuma ação efetiva em vista dos planos e intenções dele antes de 1917. Antes disso houve uma revoluçãozinha comunista em Portugal em 1910, mas não durou uma semana, né? Então, o Manifesto Comunista, que é de 1844, e a Revolução Russa, transcorre mais de 60 anos. Né? Então, isso quer dizer, Karl Marx jamais viu a ação dos seus pensamentos. Tá certo? Então, se não estamos dispostos a pensar num prazo igualmente longo, então, não é que não podemos fazer nada, não podemos sequer compreender o que estão fazendo. Tá certo? Então, a ânsia que as pessoas têm de opinar, de interferir nas coisas, pode, às vezes é apenas uma perda de tempo, porque por mais que você opine, a sua opinião não vai interferir em absolutamente nada, tá certo? E toda ação, todo arremedo de ação empreendido assim é como uma bolha de sabão e se desfaz. Então, a nossa função, a nossa missão aqui é criar as condições intelectuais para que, uma próxima geração possa entender o que está acontecendo, tá certo? E possa, então, talvez, fazer planos, tá certo? Para um futuro. Ora, aí nós esbarramos também no seguinte ponto. Todas as tradições espirituais da humanidade, todas as filosofias, todas as religiões, antes do advento do cristianismo, elas encaravam esta vida, a nossa existência sobre a Terra, como se fosse um erro ou um mal. É o negócio do Heráclito, quer dizer, existe o Logos eterno, impassível e imutável, e existe, embaixo dele, o universo, que é constituído de luta, conflito, sofrimento, tá certo? E a finalidade de tudo é apenas a cessação, o fim deste movimento e, de certo modo, a reintegração de tudo na eternidade. Então, a existência é vista como um pecado, como um erro. Isto é, no fundo das contas, a visão gnóstica. Então, isso quer dizer que a visão gnóstica, ela antecede de muito aquilo que nós chamamos gnose. Ela está espalhada no mundo hindu, na cosmovisão chinesa. Se você comparar, por exemplo, os movimentos que aparecem no I Ching com a ideia, vamos dizer, do tal, da eternidade imóvel que está no centro de toda a ação. Então a ação se desdobra como se fosse dois galhos de uma árvore indo para um lado e depois se reintegra no tal. Ou seja, esta visão de uma espécie de pulsação, como se diz, as dias e noites de Brahman. Quer dizer, né? Então existe a manifestação do universo, o universo é criado, se expande, aparece, se expande e depois é recolhido, e depois vem outro universo e assim por diante. Então, tudo isto implica a noção de que a existência no tempo é uma coisa má. Ela é um erro, ela é como se fosse um pecado cósmico. E o nosso, a única possibilidade de paz é o retorno à eternidade, a cessação de todo movimento, a cessação de todo desejo, de todo sonho, de toda esperança, etc, etc, etc. Você vai ver que no budismo, todo o esforço ascético é para a extinção do desejo. Ó, se você não tem desejo, ele não faz absolutamente nada, tá certo? Então, não fazer nada, abster-se de toda ação, é como se fosse a antecipação, na escala da individualidade humana, da cessação de toda atividade cósmica e da extinção de tudo e, portanto, o retorno a uma eternidade, né, imóvel. Então, Isso quer dizer que o aspecto que predomina na noção de eternidade em todas as tradições é o da eternidade imóvel, da perfeita imobilidade. Tá certo? Ora, o aspecto criador da eternidade, é da eternidade como ato, escapa a todas as tradições. E o ato criador é visto como se fosse, vamos dizer, uma deficiência. Então, a eternidade é a verdade imóvel, eterna, imutável, e a total ausência de ação. Ora, com o cristianismo aparece a noção da eternidade como eminentemente criativa, ativa e criativa. É aquilo que mais tarde, nós vimos aí nos textos do Louis Lavelle, a característica principal do ser é o ato, o ser é ato. Quer dizer, o ser não é uma verdade, não é uma pura imobilidade. Portanto, a noção, vamos dizer, da existência e do movimento existencial, como se fosse um erro a ser corrigido, ela não faz o menor sentido no cristianismo. O que o cristianismo promete para as pessoas não é um retorno a uma eternidade imóvel, nem a reintegração das individualidades numa universalidade abstrata. Tá certo? Ele promete uma coisa que se chama a salvação da alma e o paraíso, portanto, a continuidade da existência num outro tipo de temporalidade. Quando ele fala, vamos dizer, a ressurreição da carne, portanto, está se referindo a uma corporalidade. Não sabemos como será essa corporalidade, será uma coisa completamente diferente, mas se não há transformação, se não há mudança, se não acontece nada, não faz sentido falar em corporalidade. Tá certo? Então, isso quer dizer que o cristianismo, ele traz uma ruptura nesta visão do mundo. E a ruptura é, na verdade, uma inversão da perspectiva, e é justamente por isto que o Cristo diz: todos que vieram antes de mim são ladrões. Quer dizer, o que eles estão roubando? Estão roubando a sua eternidade, estão roubando a sua salvação, está certo? E estão propondo como aspiração máxima a cessação da existência. Ao passo que o Cristo está falando, vamos dizer, é a passagem a um outro nível de existência, a uma outra temporalidade, a uma outra corporalidade, que não será extinta jamais. Isto é fundamental. Não haverá mais morte, não haverá mais extinção. Então, isto quer dizer que o cristianismo é radicalmente incompatível com todas essas tradições. Eu levei 40 anos para entender isso aqui. Eu antes acreditava, durante muito tempo acreditei, na história do René Guénon, que baseado em frases de Santo Agostinho, José de Maistre e outros, diz: não, o cristianismo sempre existiu. O cristianismo, ele não apareceu no ano 1 da era cristã, mas ele já existia desde o começo dos tempos. Existe uma espécie de supra-cristianismo, supra-histórico, do qual o cristianismo é apenas uma manifestação. Então, nesta concepção, o que acontece é o seguinte: é que o cristianismo histórico, ele passa a ser apenas, vamos dizer, uma manifestação aparente de uma verdade universal, imutável, que o transcende. Então, o cristianismo e a vida do próprio Cristo se torna, vamos dizer, um aspecto da maia, do mundo ilusório destinado à extinção. E, vamos dizer, a manifestação individualizada do Cristo é vista, então, como um aspecto inferior, como se fosse um aspecto ilusório, vamos dizer, que camufla, a universalidade divina. Então, a existência temporal individualizada é vista aí como uma coisa muito inferior e quase como uma irrealidade. Tá certo? E Então, essa perspectiva guenoniana tradicionalista, ela levava a uma espécie de dissolução da história do Cristo num cristianismo anterior, universal e abstrato e imóvel, por assim dizer. Então, Cristo seria, vamos dizer, um aspecto... É como na tradição hindu, você tem o Brahman, que é a realidade suprema, etc. E você tem Ishvara, que é a manifestação externa, por assim dizer, humana, a face humana, certo? Da divindade. E, no fim, Ishvara, evidentemente, é reabsorvido em Brahman. No cristianismo, no entanto, se diz que o filho é gerado e não criado. Ele é consubstancial ao pai. Portanto, ele não vem depois. Ele é o mesmo. Ele é uma outra pessoa, uma outra face, tá certo? Mas não é posterior. Ele pode ser posterior na ordem lógica, não na ordem temporal. Portanto, esta face, ela não se destina a ser reabsorvida. O filho não será reabsorvido no pai, o Espírito Santo não será reabsorvido no pai. Não vai sumir tudo. Hã? Então, acontece que se essa visão cristã da existência, ela some de perspectiva, nós voltamos à perspectiva, vamos dizer, da extinção. Então isso quer dizer que todo e qualquer movimento, ele se destina apenas a produzir a extinção. Então, por baixo, vamos dizer, de todas as promessas revolucionárias, você tem a visão gnóstica da extinção de tudo. Portanto, o fato de que todas as revoluções e todos os progressos técnicos, etc., acabem simplesmente aumentando os sofrimentos dos seres humanos, não é um erro de percurso. É um elemento inerente à própria dialética de uma ação cuja única finalidade é a sua própria extinção. Então, se cria uma espécie de máquina infernal de produzir mudança, mais mudança, mais mudança. Naquela perspectiva verdadeiramente guenoniana de que a aceleração do tempo produzirá a cessação do tempo e, portanto, a reabsorção de tudo na eternidade imóvel. Isso está por baixo de toda a mentalidade revolucionária, sem que os próprios revolucionários às vezes o saibam. Quer dizer, a raiz gnóstica do pensamento revolucionário não está... Eu duvido muito que Lenin ou Stalin estivessem conscientes disso aí. A gente pode... São autores que, se você estudar, você pode delimitar o horizonte de consciência deles e marcar exatamente qual é o círculo do que eles estão enxergando e o que está por trás da ação deles e por trás da pessoa deles e que eles não enxergam. Ou seja, em que medida eles, a ação deles reflete forças causais anteriores, mais complexas, que os determinam sem que eles percebam. A perspectiva cristã, ela não está condicionada às transformações histórico-terrestres. Por quê? Porque Deus não prometeu a salvação do planeta, nem a salvação da espécie humana, mas a salvação de alguns indivíduos. Só isto. Então, isso quer dizer que toda perspectiva de ação que seja orientada para resolver os problemas terrestres na escala puramente terrestre, como é o caso do movimento revolucionário, ela ecoa a dialética da extinção. E vai terminar sempre em extinção. Quer dizer, você vai trocar um inferno por outro inferno, por outro inferno, por outro inferno, e assim por diante, tá certo? Nós sabemos que até mesmo os avanços técnicos, os progressos científicos, etc., etc., eles criam tantos problemas quanto eles resolvem. E o pior, eles criam problemas novos que você não entende. Quer dizer, você, por exemplo, se você inventa um tratamento, se você descobre um tratamento para alguma doença, eu digo, bom, quanto tempo leva para você perceber que esse tratamento pode ter efeitos colaterais e pode causar danos? Certamente, algum tempo. Não é isso? mesmo as pesquisas experimentais que você faça não lhe permitirão ter o controle integral da coisa. Às vezes passam décadas antes que você perceba que um remédio miraculoso faz mal. Tá certo? Do mesmo modo, todos os progressos da mecânica, das telecomunicações, da indústria em geral, todos eles, assim, eles resolvem um problema e criam outro. Isto faz parte da natureza da vida terrestre. Não porque ela seja essencialmente pecaminosa e porque a única solução para ela seja a extinção, mas porque toda ela decorre em vista da conquista de um outro Estado por certos indivíduos. Então, isso quer dizer que, se você é um sujeito cristão, então toda a sua ação ela se desenrola em dois planos ao mesmo tempo. Se desenrola no plano terrestre histórico e no plano da salvação. E o plano da salvação, evidentemente, predomina. Vocês devem ter ouvido o Papa Francisco I dizer outro dia que é obrigatório o cristão participar da política, porque é um ato de caridade, porque é um ato de caridade. Isso é importante, né? Ele não disse assim, nós temos que participar da política para nós resolvermos todos os problemas, para nós criarmos uma sociedade melhor, justa, etc, etc. Para nós alcançarmos um estado de equilíbrio e de justiça perfeita. Ele não disse nada disso. Ele disse, nós temos que participar porque é um ato de caridade. Ou seja, mesmo que não funcione, né, mesmo que não tenha efeitos históricos, é uma obrigação nossa. Então, isso quer dizer que o objetivo cristão não é fugir da existência, não é retirar-se da existência, não é a cessação de todo desejo e de toda ação. Mas é de uma ação que é inspirada na caridade e não numa esperança utópica. Isso aqui é absolutamente fundamental. Mas aqueles que não têm esta perspectiva da salvação da alma, só lhes resta o quê? A esperança utópica, que é a mesma coisa que a dialética da extinção. Então, este é um primeiro problema que nós temos que resolver quando nos dedicamos a estes estudos. Então, quando vemos que tudo está mal parado, que o mundo está indo para o buraco, que as perspectivas são negras, tá certo? Para o indivíduo da mentalidade revolucionária e utópica, portanto gnóstica, isto é o fim. Não há perspectiva, não há o que fazer, tá certo? Mas, para o cristão, quanto pior a situação, maior o motivo que ele tem para agir. Porque ele não está agindo com base, vamos dizer, numa esperança histórica futura, mas com base num dever de caridade. Isso modifica completamente a perspectiva. Se a ação é feita apenas em vista de um resultado histórico a ser obtido, tá certo? Então, se não houver resultado, não faz sentido fazer nada. Agora, da perspectiva cristã, mesmo que não haja nenhum resultado terrestre, há um resultado eterno. A salvação da sua alma e das outras almas. Então, isso quer dizer que tudo aquilo que não der resultado neste mundo pode dar resultado no outro. Então, isso quer dizer que toda e qualquer ação sempre fará sentido se você não estiver totalmente intoxicado pela ideia dos resultados históricos a ser alcançados. Está entendendo? Então, uma vez adotada então, esta perspectiva, quer dizer, eu tenho que agir e fazer o que é certo, não porque haverá tal ou qual resultado, mas porque é uma questão da salvação da minha alma e das outras almas, e se der para alcançar dois resultados, um terrestre e um celeste, ótimo. Se não der, para alcançar pelo menos o celeste. Tá certo? Então, a ação sempre fará sentido desde que você não esteja embriagado e hipnotizado pela visão dos resultados históricos, tá certo? E desde que a sua perspectiva não esteja limitada a esse horizonte histórico. Na medida, porém, em que o sujeito perde a visão, vamos dizer, do destino celeste, e ele, tudo que sobra para ele, vamos dizer, é o horizonte histórico, Então, isso quer dizer, ele vai ter que acreditar necessariamente num sentido da história. E acreditar que esse sentido se realizará. Eu, lendo um livro muito interessante, Ensinamentos Secretos ou Discretos, do general Charles de Gaulle, ele dizia assim: nós, os cristãos e os marxistas, temos em comum a fé num sentido da história. Isso é completamente errado, né? E nesta frase se explica todos os erros e todos os fracassos do general de Gaulle, que é um dos governantes mais presunçosos de todos os tempos, tá certo? E um dos mais profundamente fracassados. Você vê aqui, com toda a história dele da grandeza da França, da grandeur, etc., ele só conseguiu quebrar as pernas da França um pouco mais e liquidar com a sua carreira política e sair com o rabo entre as pernas, né? Mas, ouvindo ele falar, você vê que era de uma presunção. Ele se achava uma espécie de sábio profeta, que sabia todo o movimento da história, para onde ia dar, não sabia coisa nenhuma. Então, em primeiro lugar, numa perspectiva cristã, você não pode acreditar num sentido da história, né? Porque não existe uma entidade chamada humanidade, uma entidade que tem, vamos dizer, unidade substancial, e que continue existindo independentemente dos indivíduos. A humanidade só existe nos indivíduos que a personificam. E esses indivíduos, eles saem do tempo, eles saem da história. Para o sujeito que morre, a história para ele acabou naquele momento, ele passou por uma outra. É? E mais ainda, se você entende, né, o que é a imortalidade, você entende que uma só alma imortal durará mais do que toda a história humana. E toda a história humana será para ela apenas, quer dizer, um momento, um piscar de olhos, não foi mais nada. Tá certo? Não, como diz a Bíblia, né, quer dizer, que é, vamos dizer, um milênio aos olhos de Deus, se não, vamos dizer, uma piscar de olhos. Nós não estaremos nesta escala, que é a escala de eternidade, mas na simples escala da imortalidade, que não é a eternidade, porque é eterno, existiu sempre. E nós começamos a existir num certo momento, né? E simplesmente, bom, daí você não vai morrer mais, não existe mais a morte. Então, na escala de uma existência imortal, a história humana inteira significa muito pouco, né? O que terá sobrado da história humana inteira são as almas que foram para o paraíso. É isso que sobrou, o resto foi jogado no lixo. Tá certo? Então, a continuidade, que é o requisito fundamental para que uma coisa tenha sentido, é algo que não existe na história. A história é escandida em momentos e cortada em áreas e regiões que não se conectam umas com as outras. Você vê, hoje em dia, que você tem a rede mundial de telecomunicações, ainda assim, você vê os abismos de informação e de conhecimento que existem entre diferentes sociedades, e vê que uma não está sabendo nada do que está se passando na outra, né? E às vezes, quando imagina que sabe, é pior ainda. Você imagina agora, por exemplo, 27 países fazendo manifestações por causa das tarifas de ônibus em São Paulo, né? Você imagina, esses holandeses, chineses, eles têm sofrido horrivelmente com as tarifas de ônibus em São Paulo. Não é isso? E as tarifas, ela é um negócio absurdo, porque vai dar, assim, um prejuízo de 5 dólares por mês para cada pessoa, né? Quando uma coisa deste tamanho, um problema regional, miúdo, insignificante, né, se torna motivo de manifestação em 27 países, eu digo, ainda já não é uma questão de que as pessoas não estão informadas. Não, não é que elas não estão informadas, elas estão no mundo da Lua, todas. Mais ainda, nós sabemos que haverá manifestações nos próximos dias contra o Estatuto do Nascituro, porque o Estatuto do Nascituro obrigará as garotas estupradas a ter os seus filhos, né? Mas o Estatuto não obriga a isto. Então, estão fazendo manifestação contra uma lei que não existe. Isto é um fenômeno maravilhoso, se você pensar bem. Ou seja, o objeto, o alvo do seu protesto não precisa existir. Está compreendendo? Você pode fazer uma manifestação contra uma pessoa que não existe, que nunca nasceu ou que já morreu, tá certo? Ou contra uma lei que ninguém propôs e muito menos votou. Então, é claro que nós estamos falando já de um ambiente alucinatório, onde os pretextos das ações não têm nada a ver com elas, e nós teremos que buscar por trás delas outros esquemas muito mais complicados que as explicariam. Tá certo? Mas todas as pessoas que participam dessas manifestações, elas têm a esperança de que as ações delas resultarão numa sociedade mais justa. Ora, nós sabemos no que deram os outros projetos de sociedade justa. Tivemos uma sangueira, uma quantidade de sofrimento inimaginável. Tá certo? Não obstante, as pessoas vão continuar. Por quê? Porque elas acreditam na continuidade da história e no sentido da história. E acreditam que elas encarnam o sentido da história. Ora, o sentido da história não existe e não pode existir. Para que ele existisse, seria absolutamente necessária a continuidade, e a unidade, a homogeneidade cognitiva de toda a espécie humana, não cognitiva com relação à estrutura do seu modo de conhecer, mas com relação ao conteúdo do seu conhecimento. Ou seja, todos os seres humanos precisariam estar informados de tudo e participando conscientemente do mesmo enredo. Mas, na verdade, se você olhar a história humana, ela se parece mais, com uma confusão de papéis, em que o ator que treinou para participar do Otelo, ele entra na peça do Hamlet, e o do Hamlet entra no Henrique V e assim por diante. Quer dizer, os papéis subjetivos que as pessoas desempenham, que elas acreditam desempenhar, tem pouco ou nada a ver com os papéis dos seus interlocutores, daqueles que contracenam com eles, e tem pouco a ver, menos ainda a ver, com a situação total, ou seja, com o enredo total da peça. Então, o simples fato de que nós morremos, de que a vida humana tem um prazo limitado, e de que, quando você morre, tudo que você sabe morre com você, e o fio da sua ação é cortado implacavelmente, ou seja, ninguém age depois de morto, ou pelo menos ninguém age controladamente depois de morto, nos mostra que a ideia de um sentido da história é absurda. Você pode observar, às vezes, uma continuidade local e temporária, quer dizer, um processo que começa e se desenrola e termina. Mas esse processo não se integra em outros processos que estão se desenrolando em outros lugares. Por exemplo, se você pensar, vamos pegar uma coisa pequena, ou essas manifestações que estava havendo no Brasil, ou, sei lá, o movimento modernista de 22. O que o movimento modernista de 22 tem a ver, com a revolução na China? Absolutamente nada. Não é possível conectar uma coisa com a outra. No entanto, dentro da perspectiva do sentido da história, tudo isso deve poder ser integrado e encontrar sua explicação dentro, de uma chave explicativa global, que não existe e não pode existir. Então, aqueles cuja ação está inspirada numa ideia de sentido da história, eles entram necessariamente na dialética da extinção. E é nisso que está ocupado quase que a totalidade das classes falantes e agentes no mundo. Existe uma massa enorme que não está participando disso, que não conhece o sentido da história, nem pretende conhecê-lo, mas conhece apenas, a curva da sua própria existência. O sujeito sabe que nasceu, cresceu, casou, teve filho, vai trabalhar, um dia vai morrer. E às vezes pensa, tem que deixar umas coisas para os filhos, etc, etc. Então, isso quer dizer que a visão temporal desse indivíduo está condicionada à sua existência biológica, o que é uma coisa muito mais realista, no fim das contas, do que você pensar em sentido da história. Quer dizer, aqueles que cuidam exclusivamente da sua vida privada, eles têm uma visão das coisas que é mais proporcional com a realidade das coisas do que aquele que embarca num projeto baseado no sentido da história. Então, quando nós entramos nesse tipo de estudos, nós temos que levar isso em conta Porque a ideia de sentido da história está tão profundamente arraigada na cultura contemporânea que nós tentamos interpretar as coisas em função de uma noção do sentido da história, tal como nós a temos. E se você pensar bem, fala, bom, conhecer o sentido da história é conhecer o futuro. Mas o fato é que nós não o conhecemos e não podemos conhecer. Não só por esse fator que eu disse, mas por aquele fator enfatizado pelo Eric Voegelin. Para você saber o sentido da história, você precisa saber onde e quando a história vai terminar. Não é isso? Por exemplo, você conhece o sentido de uma peça de Shakespeare porque a peça termina, porra. Agora, se você entrasse no teatro e aquela coisa não termina nunca mais, você nunca mais vai sair do teatro, qual é o sentido da história? Tem sentido algum? Quando você pensa que é o sentido, não, vai, depois acontece outra coisa e muda o sentido. Nós não sabemos onde vai terminar a história, nem quando vai terminar, portanto, não podemos conhecer o sentido dela. Mesmo que esse sentido existisse, mesmo que esse sentido como totalidade existisse, do ponto de vista divino, Deus sabe o sentido da história. Eu acho que Deus não sabe o sentido da história porque Deus não se interessa pelo que não existe. Então, a história, o sentido da história não é um mistério humano que nós estamos tentando desvendar e cuja solução só Deus sabe. Não, é uma coisa que não existe e que, portanto, o próprio Deus desconhece. Se você, no juízo final, chegar para Deus e falar, nós passamos tudo aquilo, sofremos, agora, por favor, me explica o sentido de tudo isso. Deus vai dizer, do que você está falando? Eu já tirei você daquele negócio, trouxe você aqui para o paraíso, você ainda está reclamando? É isso que ele vai dizer. Ou seja, Deus não pode te dar uma explicação quanto a uma coisa que não existe. Quanto à explicação ou à redenção de todos os sofrimentos individuais, um por um, este é outro problema completamente diferente. A simples ideia, vamos dizer, de um juízo final implica, vamos dizer, um resgate do sofrimento, uma cura do sofrimento, uma compensação pelo sofrimento na escala de cada um. Não faz sentido você ser compensado pelos sofrimentos do vizinho, muito menos pelos sofrimentos de toda a espécie humana. Ora, a ideia de sentido da história está reivindicando uma compensação pelos sofrimentos de toda a espécie humana. O que não faz sentido algum, porque a espécie humana não peca em conjunto. Um não responde pelo que o outro fez. Então, é claro que existe no plano temporal alguma continuidade em alguns processos históricos. E compreender esses processos é compreender a sua unidade como começo, meio e fim. Porém, nós só conseguimos fazer isto quando nos livramos do fantasma do sentido da história. Não estou perguntando o sentido da história, estou perguntando o sentido disto aqui que aconteceu. E o sentido, quando eu falo sentido, não é o sentido último, porque o sentido último seria ou o sentido daquele acontecimento, daquela série de acontecimentos, dentro da escala maior do sentido da história, ou o sentido daquilo aos olhos de Deus, que eu não sei e não posso saber. Então, quando eu falo o sentido disso, é o sentido de uma série de acontecimentos dentro de um quadro de referência limitado. Limitado pelo quê? Pelo horizonte de consciência dos participantes e pelo meu próprio horizonte de consciência. Então, isso é o que nós podemos realmente conhecer. E, alguns desses processos podem ser bem amplos, podem ser até quase de escala quase mundial. Tá certo? Mas se já entramos nisso, vamos dizer, com aquela ideia de que compreender uma coisa é encaixá-la dentro do sentido da história, aí não vamos entender coisa nenhuma nunca. Então, eu posso entender, por exemplo, o processo de formação desse esquema de poder globalista, tá certo? Considerado em si mesmo e na confrontação, na convivência com outros projetos globalistas, e com aquilo que eu sei, da vida humana, da estrutura da existência, etc., etc. Isso é o máximo que eu posso fazer. Agora, saber qual vai ser o sentido último disto dentro do conjunto da história, não tem como saber e não faz sentido perguntar. Agora, o que é certo, é um dado histórico, é que todos os personagens envolvidos nesses esquemas acreditam no sentido da história e acreditam que eles o encarnam. Então, esse é o dado número um. Karl Marx acreditava no sentido da história e acreditava que ele seria, vamos dizer, o parteiro, ou pelo menos o intérprete, o porta-voz desse sentido da história. Não é isso? Esse pessoal islâmico também acredita que existe um sentido da história. A história, ela culminará na dominação islâmica mundial. Todo mundo vai ser muçulmano. Tá certo? E o negro que participa disso, ele acredita que ele é um agente, né, de maior ou menor escala, por modesto que seja. Ele pode ser um governando um país islâmico, pode ser um simples homem-bomba. Tá certo? Ele acredita que ele é um agente na construção ou no parto desse sentido da história. Do mesmo modo, o pessoal globalista que se reúne no Bilderberg, CFR, etc., tem a sua própria visão da história e acredita que a está realizando de algum modo. Mas é evidente que a providência número um a ser tomada é você se documentar. Ou seja, você não pode adivinhar o que essas pessoas estão pensando. Você tem que ouvir o que elas dizem, ler o que elas escrevem, tá certo? E tentar entender aquilo, primeiro nos termos do próprio personagem, e segundo, circunscrevendo o horizonte de consciência para abranger aquilo que ele não enxerga, mas que talvez os outros agentes enxerguem, ou que pelo menos você enxerga. Às vezes pode acontecer de você confrontar a ação de um desses personagens com algo que só você sabe. Isso é perfeitamente legítimo. Se você tem uma informação precisa, correta e comprovada que ninguém mais tem, então você pode confrontar isso com a ação de agentes de muito maior escala do que você. O fato de o indivíduo ter um raio de ação superior não significa que ele tenha um horizonte de consciência superior a você. Não é isso? Então, se vocês acompanharam o meu debate com o professor Duguin, você vai ver que o raio de ação dele é imensamente maior, mas o horizonte de consciência dele é só uma parcela do meu. Ou seja, eu entendo o que ele entende, mas ele teve dificuldade para entender o que eu entendia. Aquilo que eu estava dizendo era novo para ele. Né? Então, tanto que no fim, ele disse... Não, isso aí é um pensamento, eu não lembro o termo que ele usou, quer dizer, muito individual, muito... Eu sim, é muito individual, no sentido que só eu penso desse jeito, e só eu sei dessas coisas. Mas, você vê, o alcance público de uma ideia não tem nada a ver com o alcance, com a força explicativa dela. Isso é uma coisa básica, né? Ou seja, uma ideia na qual todo mundo acredita é uma ideia que tem um alcance público. E a ideia que explica realmente o que está acontecendo e o que vai acontecer em seguida, ela tem uma força explicativa, uma força cognitiva. Não é isso? Então, não conseguindo expor uma ideia que tivesse mais força explicativa do que a minha, ele apelou ao alcance público. Disse, não, isto é só um indivíduo que pensa assim. Eu digo, de fato, sou só eu que penso assim. Eu fiz um esforço desgraçado, tá certo? Para eu chegar, vamos dizer, a formular alguma explicação que me satisfizesse, e eu tenho certeza que ninguém compartilha a explicação, porque é a primeira vez que eu estou dizendo isso em voz alta para alguém. Então, não tem alcance público nenhum. Meu primeiro público, quem é? O professor Alexandre Duguin. Você foi o primeiro a saber o que eu penso a respeito disso. Até agora ninguém mais sabia. Então, é claro que não tem alcance público nenhum. E é claro que é um pensamento individual. Porém, se você está discutindo uma ideia, né, e, portanto, questionando a sua força explicativa, você passar dessa clave para a clave do alcance público é uma fuga, evidentemente. Eu não posso desmentir a sua teoria, mas ela é apenas a sua teoria, ninguém mais sabe dela. Eu falei, é verdade, só que isso não desmente. quando Louis Pasteur dizia que não existia a geração espontânea, ele era o único sujeito que pensava assim, não tinha alcance público nenhum. Só que tinha força explicativa. Né? Então, é claro que eu não estou concorrendo com ninguém em alcance público. Né? Eu sei que eu estou falando para meia dúzia de pessoas, porque eu falar para o público em geral não adianta nada. O público em geral só presta atenção periférica, todos padecem de déficit de atenção. Eu quero falar para pessoas que estão interessadas e que são capazes de entender. Tá certo? Então, eu não estou concorrendo nem com o professor Alexandre Duguin, nem com ninguém, tá certo? Em matéria de alcance público. Se o meu problema fosse alcance público, eu teria que ter seguido uma carreira completamente diferente da minha. Hã? Nem que alcance público, ele não vai se fechar dentro do escritório e ficar estudando dia e noite que nem um doido, coisas que só ele tá sabendo. Né? Eu ia ser deputado, senador, né? Aí ia fundar um jornal, uma coisa assim, né? Ia ser o Rupert Murdoch, alguma coisa. E tudo isso me parece uma imensa chatice. Eu gosto de fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo. Então, o que nós estamos buscando não é alcance público. É a força explicativa. Por quê? Mais dia, menos dia, alguém vai precisar entender o que está acontecendo. E vai perguntar. Né? E se não houver nenhuma explicação pronta, eles vão ter que descobri-la por si mesmos. Então, para que começar daqui 30 ou 40 anos um serviço que eu já posso fazer desde já? É só essa a nossa ambição, é só essa a ambição desse curso, é só essa a ambição do esforço de formação do qual vocês estão participando. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. De todas as pessoas que estão opinando sobre o que acontece no mundo, quantas tentaram se documentar sobre o horizonte de consciência, as intenções e os planos dos agentes fundamentais, que eu considero que são três? A resposta é, eu conheço uma pessoa que fez isso, e essa pessoa, c'est moi. E eu vejo, por exemplo, que o próprio Eric Voegelin, que é um sujeito que tem uma visão abrangente, ele começou a se informar sobre o negócio islâmico muito tarde. E ele, no fim da vida, andou até lendo alguma coisa do René Guénon, o qual já estava em ação na Europa fazia 60 anos. Então, é claro, quando ele percebeu, ele falou, isso aqui pode ser importante. É, só que daí era tarde demais para ele incluir isso na sua cosmovisão. Então, as pessoas, por exemplo, que buscam entender esse processo da invasão islâmica, eu digo, quantas chegaram a se interessar, partindo do fenômeno de massas da invasão islâmica, né? Você tenta se informar, então ele lê o jornal, ele tenta ver o que os líderes do terror estão falando, o que o Ahmadinejad está falando, e quanto tempo leva para o sujeito chegar no topo do pensamento islâmico, que é o esoterismo islâmico. Às vezes uma vida. E quando o sujeito descobre que isso existe, é tarde demais. Né? Então, vamos dizer, como preceito número um, você tem que buscar a fonte mais alta em primeiro lugar, sempre. É? Porque tudo que se descobre no mundo é um sujeito que descobre uma coisa que os outros não sabem. Você vira, por exemplo, se eu estou dando aula para uma classe de 30 pessoas, é possível que um aluno entenda sem que os outros entendam. Mas é possível que a classe inteira entenda sem que nenhum deles entenda? Não é possível. Né? Portanto, vamos dizer, o processo da descoberta é sempre iniciativa de indivíduos. E, por definição, é a iniciativa de indivíduos que veem as coisas diferentes do que a maioria vê. É sempre assim. Né? Se o sujeito descobriu, sei lá, a cura da vacina da varíola, Jenner, né? Ele descobriu algo que todo mundo já sabia? Não, ele descobriu algo que a pessoa não sabia. Portanto, em primeiro lugar, o mérito é dele. exclusivamente dele e não dos outros. Né? Hoje em dia tem muita gente que acredita, não, o processo de conhecimento é sempre coletivo. Eu digo, não, você está confundindo, vamos dizer, o processo de transmissão do conhecimento com o processo da sua aquisição. Né? Então, isso quer dizer que por trás de toda ação abrangente, coletiva, existem planos, existem decisões. As decisões, por sua vez, são baseadas em intenções, que são baseadas em valores. E esses valores, por sua vez, são baseados num horizonte de consciência. Então você tem que buscar a versão mais clara, mais abrangente e melhor do horizonte de consciência que está subentendido por trás de tudo. Horizonte de consciência da qual os agentes imediatos participam só parcialmente. Então, se você pegar, por exemplo, um sujeito como Ahmadinejad, de quanto ele entende da totalidade do horizonte de consciência, que está no fundo de todo o processo de ocupação mundial islâmica. Ele entende só um pedaço. Ele não é um erudito islâmico. Ele entende muito pouco. Ele entende o pouco necessário para ele desempenhar o seu papel. Qual é esse papel dentro do conjunto? Ele não sabe. Então, regra número um. Procurar a informação, procurar o material. Você ter todo o material na sua mão. Mesmo que você diga, não, mas isso aqui é mil vezes mais do que eu vou conseguir ler. Eu digo, não tem importância. Você tem que ter isso na sua mão, ter ao seu alcance, saber onde está, pelo menos. Porque quando você precisa, você vai lá. Em segundo lugar, não se deixar iludir pelas opiniões imediatas que aparecem na mídia, que aparecem nos políticos. Porque essa não é a fonte. Isso está muito distante da fonte. Então, essas pessoas são indivíduos que estão desempenhando o seu papel, que são papéis pequenininhos e limitados, dentro de um conjunto enorme, do qual eles não têm uma visão completa. Então, você tem que procurar quem tem a visão completa. Se nós perguntarmos assim, quem tem uma visão completa do marxismo? Karl Marx tinha. Eu acho que não. Eu acho que nem ele tinha uma visão completa do papel que ele estava desempenhando. Por trás dele devia ter gente que estava vendo mais. Mas nesse caso nós não temos os documentos. Então aí é uma interpretação conjetural. Mas nós temos sempre que rastrear os documentos. Então, pelo menos com relação à história do movimento comunista, nós temos documentos. Com relação à história do projeto islâmico, nós temos documentos. E com relação, vamos dizer, ao globalismo ocidental, nós temos mais documentos ainda, porque praticamente está tudo publicado. Então você dizer que é, como é que fez um... Ah, é uma elite secreta, etc, etc. Eu digo, bom, pode ser que o que eles estão discutindo no Bilderberg agora seja secreto. Tá certo? Mas a história inteira das intenções e planos está toda documentada por escrito, está tudo publicado. Não há nada secreto, absolutamente nada. Tá certo? Então, ver isso como elite secreta já é errado. Mesmo com relação às ditas sociedades secretas, o que há de secreto é muito pouco. Porque nós estamos pensando a coisa numa escala de séculos. E na escala de séculos, ninguém mantém um segredo. Tudo que era secreto acaba aparecendo. Tá certo? Então, nós temos acesso a esses documentos, e a providência número um é juntar os documentos. Se você perguntar, tem alguém ocupado em fazer isso? Eu conheço um cara que faz isso, que sou eu. A partir do momento que eu percebi que havia esses três esquemas em jogo, eu falei, bom, então eu tenho que me documentar, eu tenho que saber a história de cada um, de onde saiu, E aí é que você verifica uma coisa espantosa. Você vê que em cada um desses projetos houve interferência de intelectuais de altíssimo gabarito, tá certo? Que enxergam muito mais do que os seus comentadores atuais, da mídia e da universidade. Então, é o caso em que é como se você estivesse num laboratório fazendo exame de fezes e o cocô que você está examinando, ele é mais inteligente do que você. E ele já te analisou e já tem o resultado. Não é isso? Então, por exemplo, eu digo, você quer compreender o processo revolucionário? Eu falo, bom, o processo revolucionário, você... O primeiro que o sintetiza, de algum modo, é o senhor chamado Hegel. Quantas pessoas você conhece capacitadas para ler Hegel? São muito poucas. Então, é claro que o processo revolucionário, em si, o movimento revolucionário, vai ser mais inteligente do que os seus intérpretes externos. Se você, por exemplo, um bom começo seria você ler o livro do Leszek Kolakowski, né? Main Currents of Marxism, a corrente principal do marxismo, que existe uma tradução em português. E você vai ver que ele começa a rastrear o negócio lá no pensamento gnóstico antigo, e ele dá um sentido de continuidade e de unidade dialética, unidade conflitiva interna do movimento. Bom, aí já é uma boa coisa. Porém, a partir da hora que você conseguiu ler as 1000 páginas do livro do Kolakowski, você não sabe nada a respeito de estratégia e tática revolucionária. Você só sabe as teorias da revolução. Hã? Então, daí você vai ter que rastrear o outro pedaço, tá certo? E você vai ter que procurar, vamos dizer, quais são as fontes melhores a respeito dessas concepções estratégicas e táticas. Por exemplo, toda a teoria de inteligência contra inteligência, informação contra informação. Se você não sabe isso, não sabe nada, porque, sobretudo, a ação soviética no mundo, ela é eminentemente ação de serviço de inteligência. Hã? Agora, é curioso, quando você pega os historiadores americanos do comunismo, eles, em geral, não se interessam pelos serviços secretos. Eles se interessam pela política visível, as decisões de chefes de Estado. É? Aí você nunca vai entender nada mesmo. Então, eu acho que com relação à União Soviética, a lição número um é o seguinte: quem governou a União Soviética foi sempre a KGB. Foi e é. Não é isso? Então, se você não estudar a KGB, você não vai entender coisa nenhuma. Não é isso? E com relação à KGB, vamos dizer, o material que vazou a KGB é imenso. E o material que está guardado, escondido, é muito maior ainda. Tá certo? Né? O sujeito que fazia, que depois escreveu o livro com Christopher Andrew, escreveu The Sword and the Shield, era um funcionário da KGB encarregado de coordenar a mudança do arquivo da KGB de um prédio para outro. Ele tinha que, então, examinar cada dossiê na entrada e na saída. E esse processo levou 10 anos. Você imagina o tamanho de um arquivo que você leva 10 anos para transportar de um lugar para outro. Naquela época eram 8 bilhões de dossiês. Cada dossiê com 1000 páginas, 2000, 10.000 páginas, etc. Então, e bom, nós nunca teremos acesso a isso. Nós vamos ter que ir por amostragem, né, que é como essas pesquisas de opinião. Quer dizer, você fica sabendo a opinião de 1000 pessoas, mas como aquilo é suficientemente aleatório, deve refletir o conjunto. Mas só este material que vazou, e que é uma amostragem estatística mínima, já é uma coisa enorme. Agora, faço uma pergunta. Dessas pessoas que estão comentando coisas na mídia, quantas leram um livro sobre a KGB? É? Um. Eu nunca vi ninguém citar coisa nenhuma, portanto, não deve ter lido. Né? Então, sem contar, vamos dizer, o viés causado, às vezes, pela própria posição do narrador ou analista. Por exemplo, agora eu estou lendo o livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura militar, e o livro está muito bom, na verdade. Eu não gostei muito do Hélio Gaspari e acho até que ele escreve mal, mas no livro ele estava escrevendo bem, não sei se alguém o ajudou. E só que tem vamos dizer, umas falhas de perspectiva. Por exemplo, ele acha muito estranho que o general Silvio Frota, né, ele fala até com uma certa ironia, que o Silvio Frota estava denunciando a presença de comunistas infiltrados no círculo do Golbery. Ele acha isso muito engraçado, por quê? Porque ele próprio, Hélio Gaspar, era um deles. Certo? Então, embora ele na página 3 tenha confessado que era um membro do Partido Comunista, quando chega lá para diante, né, ele não era um membro do governo, mas ele era a pessoa mais próxima do general Golbery. Né? Ele sabia tudo a respeito do Golbery. Né? Então eu digo, ah, você é um dos comunistas infiltrados no círculo do Golbery. Isso quer dizer que a visão do Silvio Frota não estava muito louca. Né? Então, isso também pode acontecer. Tá certo? Mas, em geral, as pessoas que leem o livro do Hélio Gaspar não percebem isto. A partir da hora que você percebeu, fala, não, peraí, isto aqui está contado desde o ponto de vista de um dos comunistas infiltrados no círculo do Golbery. Então eu tenho que levar esse dado em conta, porque isso determina o conjunto da interpretação que ele está fazendo. Ou seja, mesmo nos pontos em que ele tenta ser honesto, mesmo aí, existe uma parte que ou não está contada, ou está mal contada. Não é isso? Então, todas estas precauções, às vezes, são absolutamente necessárias no estudo, e eu espero realmente que vocês a tomem. Eu espero que cada um de vocês, tá certo? Né, assuma, vamos dizer, como dever da sua vida, falar, não, eu vou ter que entender esta coisa, pô. Né? Então, uma boa parte, o Olavo já me deu mastigado, mas sobrou tanto problema por aí, não é isso? E eu vejo que essa preocupação existe, porque eu estive lendo alguns resumos de trabalho que vocês estão me mandando e que daqui a alguns meses vamos começar a comentar um por um. Eu acho que esses trabalhos estão muito sérios e eu acho que a perspectiva de escolher temas que sejam urgentes para uma consciência do processo histórico, pelo menos brasileiro, eu acho que isso está sendo realmente atendido. Esse meu apelo está sendo atendido. As pessoas entendem que existem enigmas, problemas, dificuldades que têm que ser destrinchados de qualquer maneira, porque nós já chegamos num ponto de confusão total, que a confusão já ultrapassou a esfera da mera discussão intelectual e está, vamos dizer, se manifestando, está se cristalizando em ações públicas de grande envergadura, baseadas na fantasia completa, como, por exemplo, esse negócio do Estatuto do Nascituro. Agora, você imagina, cada pessoa que vai ali para essa manifestação acredita piamente que o Estatuto do Nascituro obriga a mulher estuprada a ter o filho, quando ele não obriga. Né? Então, como reagir a isso? Porque as pessoas não sabem como reagir a uma situação desta, porque não estão preparadas para lidar com uma situação psicopática. Então, eu vou ler aqui para vocês uns artiguinhos que eu escrevi esta semana. Um já saiu, dois não saíram ainda, sobre um caso específico. Quer dizer, o caso em si, ele não tem importância, mas como amostragem, vamos dizer, do tipo de confusão que nós vamos ter que desfazer, destrinchar, é muito significativo. Né? O primeiro artigo chama-se Cientistas Sérios. Nada que se diga sobre as relações entre política, ciência, moral e religião tem aquele mínimo indispensável de dignidade intelectual requerido para merecer alguma atenção se não leva em conta o fato mais visível da história terrestre. Todas as guerras de religião desde o início dos tempos, somadas, mataram muito menos gente do que as ideologias científicas modernas, socialismo e nazismo, mataram em umas poucas décadas. Aquele que, posando de defensor da espécie humana, toma a palavra em nome da ciência, das luzes e da modernidade, já sobe ao palanque trazendo na testa o emblema sinistro da mentira totalitária. Você vê, para que inventaram ciência, tecnologia, etc, etc? Não foi para aliviar os sofrimentos humanos? Não foi para corrigir males? Acontece o seguinte, que a ciência tem um subproduto inevitável, que é a ideologia científica. É? Na medida em que a ciência cria uma, para si mesma uma autoridade cognitiva, ela serve de argumento de fundamentação para ações humanas. E daí criam-se as ideologias científicas. Pergunto eu, é possível existir uma atividade científica sem que ela sem esse subproduto? É? Agora nós vamos fazer aqui só ciência pura e não haverá ideologia científica. É possível isso? Não é possível. É? Porque isso desmente a própria condição social concreta na qual se dá o exercício da atividade científica. O exercício da atividade científica supõe o quê? Instituições, verbas, etc, etc, as quais são votadas por políticos. Então, até para você financiar a pesquisa científica, você precisa de uma argumentação extra-científica que a justifique. É? E você precisa, então, também de uma argumentação científica que justifique você dar poder à classe dos cientistas. Então, não é possível atividade científica sem ideologia científica. E o sujeito que exerce a ciência diz, não, não tenho nada a ver com ideologia científica, eu sou um cientista puro, etc, etc. Ele está desmentindo a própria condição social que possibilita a sua existência. Então, ele está mentindo e a vida dele é baseada todo dia numa mentira. Então, o sujeito é honesto, ele diz, se eu quero ciência, eu quero a ideologia científica também. É? Só resta escolher entre esta ou aquela ideologia científica. Então, posso ser socialista, liberal, nazista, fascista, vou ter que escolher uma, porque eu vou depender dela. Porque se não tiver ideologia científica, não tem verba para o meu departamento. Não há, se não existe o suporte do poder político e econômico, não existe ciência. E para que esse suporte exista, é necessário que a ciência argumente. E o argumento em favor do poder da ciência não é um argumento científico, é um argumento ideológico. Então, todo e qualquer cientista que exerce a sua atividade sem ter a ideia de que ele se sustenta numa ideologia científica, ou é um bobão, um ingênuo, ou é mais esperto do que nós. É? Aquele que... E é com perfeita hipocrisia, se não com inépcia autêntica, que semelhante paspalho alega entre seus títulos de legitimidade a diferença entre a pseudociência dos outros e a sua ciência supostamente genuína e respeitável. Quer dizer, todo mundo que fala em nome da ciência faz questão de traçar uma fronteira entre o que é a ciência pura, ciência verdadeira, e o que é a ideologia científica, o que é a pseudociência. Pois essa diferença, desde logo, só existe e só aparece no interior da prática científica mesma. Os pseudocientistas só o são no julgamento alheio porque antes disso são cientistas de profissão e não outra coisa. É? Se você pegar, sei lá, a genética de Lysenko, é uma pseudociência, mas o que era Lysenko? Por que ele fez uma pseudociência? Porque ele era um geneticista, pô. É? Se ele fosse motorista de caminhão e inventasse uma teoria genética, ninguém ia prestar atenção nele. Prestar atenção por quê? Porque ele pertencia à classe científica. Portanto, quem produz pseudociência e quem produz a argumentação pseudocientífica que fundamenta as ideologias científicas do pseudocientífico? A classe científica. Portanto, ideologia científica e pseudociência são componentes inerentes da atividade científica. É? E só dá para você separar isso na esfera das ideias, idealmente. Na prática, não. Pois essa diferença desde logo, quem produz pseudociência é a classe científica e ninguém mais. Exatamente como os erros judiciários nascem das cabeças de juízes e as heresias dos cérebros de religiosos, não de ateus ou indiferentes. Você já viu um ateu inventar uma heresia? É? Isso é impossível. É? Você já viu um sujeito que não é juiz cometer um erro judiciário? É impossível. É? Você já ouviu alguém que não é cientista inventar uma teoria pseudocientífica? Não. Isso aqui que eu estou falando é o óbvio do óbvio. É? E, no entanto, essa argumentação, esse argumento de da separação entre ciência e pseudociência reaparece a toda hora, como se fosse uma coisa óbvia. Como se fosse possível existir a ciência separada da pseudociência e da ideologia científica. Não é. Digo, se você quer uma coisa, você tem que querer a outra. Hã? Tá certo? Quer dizer, se você quer que o rabo do cachorro abane, você precisa de um cachorro que abana o rabo. Um rabo sozinho não se abana a si mesmo. Não é isso? Nem abana o cachorro. Então, se você quer o efeito, você quer a causa. Não é isso? Nós já vamos ver por que, que este... É um erro primário de método, é um erro primário de lógica. Né? E, no entanto, ele é cometido assim com, até com orgulho. Ele fala, não, aqui nós estamos fazendo ciência séria e lá tem os pseudocientistas. E se não fosse pseudocientista, não existia você também. Claro que conceptualmente as duas coisas são diferentes. É? Mas diferentes não quer dizer separadas. É? Uma coisa vem com a outra. Né? Então, assim, o camelo não é a mesma coisa que a corcova do camelo. Só que onde vem um, geralmente vem o outro. A não ser que você cortou a corcova. Tá certo? Então, cupim do boi zebu vem com o boi zebu, porra, né? E vice-versa. Tá? Então, de cara, o que quer que fomente a ciência, fomenta junto necessariamente a pseudociência e a ideologia científica. Então, essa foi uma escolha que fez, a modernidade fez, sem pensar no que estava fazendo. Os primeiros caras que apostaram na pureza da ciência, como Descartes e Newton, né? E será que um dia eles pensaram, não, para a gente fazer isso aqui, né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu tenho dinheiro para fazer. Mas e outros caras que não têm dinheiro vão querer fazer também, e alguém vai ter que dar o dinheiro para eles, e aí vai começar a pseudociência. Pô. Eles não pensaram nisso, é? Mas eles podiam não pensar, porque eles estavam antes do processo, mas nós que já vivemos 4 séculos disso, nós temos a obrigação de saber onde existir ciência, existirá pseudociência em dose ainda maior, ideologia científica em dose ainda maior, necessariamente. Né? Portanto, se você confere 1 milímetro de autoridade para a ciência, você considerará muitos milímetros mais de autoridade para a ideologia científica e a pseudociência. Se perguntar por que aconteceu todo esse negócio do aquecimento global, por que você tem aí... Você veja, você tem a classe científica dividida 50% por 50%. Cada metade acusando a outra de pseudociência. E, aparentemente, não tem solução a esse debate. Tem solução conceptual. Quer dizer, você estudando, você pode saber qual dos lados está dizendo a verdade. Mas, em termos de conquistar o consenso da comunidade científica, não há solução. E isso prova... Sim, a pseudociência é inseparável da ciência. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Não, eu tive que descobrir sozinho e fiquei aterrorizado quando descobri. Porque eu também acreditava que existia ciência e pseudociência. O cientista que chama alguém de pseudocientista acusa um colega de profissão. E deve fazê-lo com a humildade de quem confessa os pecados da sua própria classe. Não com os ares beatíficos de quem, vindo de fora, fala com a autoridade da completa inocência. E você veja, quando o Papa fala dos padres pedófilos, ele pede perdão em nome dos padres pedófilos. Por quê? O cara é do nosso Grêmio, é um de nós. Não foi um terceiro de fora que veio fazer isso. Claro que houve interferência de fora, e isso aí... A igreja nem tem levado em conta devidamente a interferência de fora que produziu isso aí. Mas, de qualquer modo, os caras são padres. Então, você não vai falar a coisa assim, arrotando autoridade, né? Como se fosse um terceiro. Agora, os cientistas falam da pseudociência como se fosse coisa de terceiros. E não membro da própria classe. Em segundo lugar, aquela distinção não é um dado a priori e incontrovertido. Não é uma premissa autoprobante, mas o resultado de discussões que podem prosseguir indefinidamente. Ou seja, se uma determinada teoria é ciência ou pseudociência, não é uma coisa que já esteja na cara de todo mundo desde o primeiro instante. É preciso muito estudo e muita verificação para depois você saber. Ou seja, não é fácil. As teorias racistas do nazismo tiveram defensores entre os mais prestigiosos cientistas da época. E o marxismo ainda os tem às pencas. E ambos esses grupos nunca cessaram de acusar um ao outro de pseudociência. E tem outras ainda, que eu estou falando, se tem só dois, tá certo? Está aí aquecimento global, esse movimento abortista, essa coisa toda. Todo mundo acha que um chama o outro de pseudocientista. Eu digo, bom, vocês são ambos pseudocientistas, porque vocês são ambos cientistas, né? Digo isso porque a antropóloga Débora Diniz, da UNB, entra no debate sobre o aborto falando em nome dos cientistas sérios. Ela diz, eu e os demais cientistas sérios. E acredita piamente que pertence a essa classe. Da minha parte, não sou cientista e só sou sério em casos de extrema necessidade, que evito o quanto posso. Mas tenho a certeza de que não é sério nem científico alguém se meter a filósofo sem o menor domínio técnico da matéria e dizer uma coisa destas, aspas, nascituro é um não nascido. A palavra parece ser um nó filosófico. Como alguém pode reclamar ser uma negação existencial? Essa é a confusão ética em curso no Congresso Nacional com a proposta do Estatuto do Nascituro. Fecha aspas. Não, dona, o nó filosófico só existe na sua cabeça. Nascituro não é alguém que não nasceu. É alguém que foi gerado e já está em vias de nascer, o que o diferencia radicalmente de todos simplesmente não nascidos. Todas as pessoas que não foram geradas são não nascidos. É? Então, como é que você vai definir o nascituro como um não nascido? É? O participio futuro latino, que a palavra traduz, não tem nenhuma acepção de negação existencial. Exatamente ao contrário. Nascitur significa começar a ser ou a existir. Ou seja, aquilo que já entrou na existência. Não vou lhe recomendar que tire a dúvida lendo Cícero, porque seria uma crueldade. Mas se essa mulher é capaz de ler Cícero, quanto mais em latim, nem em português consegue ler. É? No entanto, se o tivesse lido, a senhora não se submeteria ao vexame de escrever esta lindeza, aspas. O nascituro é criação religiosa para dar personalidade jurídica às convicções morais de homens que acreditam controlar a reprodução das mulheres pela lei penal. Fecha aspas. Ora, dona, não foi nenhum bispo nem pastor protestante que inventou o participio futuro no latim. O termo designa um estágio na formação natural do ser humano e não uma noção religiosa qualquer, muito menos um dogma cristão. Esse verbo já existia em latim, ó, muito antes que aparecesse o primeiro cristão. Mas como esperar conhecimento de latim da parte de quem não domina sequer o português? Não vou contestar a sua sentença. Vou reescrevê-la para ver se a senhora aprende alguma coisa. Aspas. O nascituro, a criação religiosa, blá, blá, blá, de homens que acreditam poder controlar pela lei penal a atividade reprodutiva das mulheres. Não é controlar a reprodução das mulheres pela lei penal. Hã? Do modo como a senhora escreveu, parece que a lei penal reproduz as mulheres. Ou que elas se reproduzem a si mesmas. Como é que a senhora conseguiu obter um diploma de ginásio? Não satisfeita com tão patente fiasco, prossegue a indigitada, aspas. O nascituro é um conjunto de células com potencialidade de desenvolver um ser humano se houver um nascimento com vida, fecha aspas. Entenderam? Se o bebê nasce vivo, então e só então começará o processo que fará dele um ser humano. A condição humana não é um dom natural, é uma criação cultural. O sujeito em gestação é apenas um aglomerado de células, quando nasce ainda é apenas isso, e só depois, pela educação recebida, se torna um ser humano. Que o registro civil o inscreva logo de cara entre os seres humanos é, portanto, no mínimo, uma antecipação imprudente. Mutatis mutandis, um leão recém-nascido, deixado a si mesmo e desprovido do treinamento e atividades leoninas que ele receberá da sua mamãe, não é um leão de maneira alguma, não é nem mesmo um leãozinho, é apenas um conjunto de células que, beneficiado pelo estatuto do nascituro, não foi abortado em tempo. Mas que outro raciocínio melhor poderia vir de alguém que chama de potencialidade aquilo que acaba de rotular de negação existencial? Confundindo potência com privação de existência, e ainda tem a presunção de desfazer confusões éticas no cérebro alheio. Então, por que eu estou dizendo isto? Porque a ideia que essa mulher colocou em circulação é a ideia que inspira este movimento contra o estatuto nascituro. Ela enganou todo mundo. Daqui a pouco vão ver isso aí. E ela tem um prestígio enorme nesses meios abortistas. É uma líder intelectual, mentora intelectual desse movimento. E, portanto, o que ela pensa será aceito por essas massas de militantes sem discussão. Prosseguindo aqui, a casca é a banana. A ideia de que um ser humano em gestação é um ser humano é das mais difíceis de contestar. Diante disso, a antropóloga da UNB prefere deformá-la e achincalhá-la, rebaixando o feto humano a um mero conjunto, ou punhado, ela expressa um punhado de células. Tais expressões são de uma impropriedade vocabular subginasiana. Conjunto ou punhado é qualquer amontoado de elementos, independente da ordem que os articula. Se o feto fosse isso, seria preciso juntar suas células depois do nascimento para lhes dar um feitio humano. Seria uma trabalheira dos diabos. O que define o nascituro não é ter células, mas tê-las ordenadas e articuladas numa forma definida e específica, que é a forma do ser humano, inconfundível e única entre todas as espécies animais. Isso quer dizer que se você pegar um feto de macaco e colocar no ventre de uma mulher, não vai nascer um ser humano. Né? Porque isso também se pode alegar. Não, ele não tem a forma do ser humano. É o corpo da mãe que o molda. Molda se ele tiver a potência de ser moldado para isso. Né? Então, a capacidade de receber uma ação, que é o que se chama nas categorias paixão, tá certo? É determinada pela forma do objeto em questão. Por exemplo, um gato não tem uma forma suficiente para que eu lhe ensine a falar grego, ou alemão, nem português. Tá certo? Pior ainda, eu não posso sequer ensinar um gato a miar. Porque o miado do gato na orelha dele soa diferente do miado imitado pelo ser humano. Então, se eu for ensinar o gato a miar, ele não vai aprender. Então, quer dizer, tem uma série de ações que ele não pode sofrer. Não é só ações que ele não pode fazer, realizar. Né? A forma do ente determina, delimita as suas possibilidades de ação e paixão. As ações que ele pode fazer e as ações que ele pode sofrer e as que ele não pode. Né? Então, por exemplo, eu posso usar um pedaço de madeira para fazer uma mesa, mas eu não posso usá-lo para fazer uma limonada. Né? Será que é difícil entender isso? Também posso usar um limão para fazer uma limonada, mas não posso fazer uma mesa com limão. Tá certo? Embora o agente seja eu, ele seja somente o instrumento, ele não se presta a determinadas ações. Portanto, se o feto pode receber o influxo do corpo da sua mãe, que o modelará como ser humano, é porque ele já está modelado como ser humano, apto a receber esse tipo de ação. Ah, é claro, pessoas que de tanto fingir que não entendem, terminam mesmo por não entender coisa nenhuma. Essa razão de dizer que o feto no começo se parece com um peixe. Seja que eu falei em forma. Ah, você está falando em forma humana, mas no começo ele parece um peixe. Ou sei lá o quê, um girino, qualquer coisa assim. Dona Débora não se pronunciou a respeito. Eu reconheço que ela não falou isso. Mas não duvido que, possuindo a seriedade científica requerida para confundir potência com inexistência, ela encontre também alguma dificuldade em atinar com a diferença entre forma e formato, já explicada 2.400 anos atrás por Aristóteles. O autor do órgão explicava que uma mão amputada tem ainda o formato, mas não a forma de mão. Ou seja, tem a aparência de mão, mas não a forma da mão. Forma não é aparência exterior, é articulação interna, é ordem constitutiva, é princípio de unidade e funcionamento, ou, como diria o nosso Mário Ferreira dos Santos, lei de proporcionalidade intrínseca. É assim que se usa o termo em literatura, em música, em matemática e todos os demais setores do conhecimento. Por exemplo, quando você fala em formas musicais, né? Tá certo? Ou da forma literária. Né? Os Lusíadas e a lista telefônica têm ambos o formato de livros. Diferenciam-se pela sua forma, pela ordem e conexão interna das palavras que o compõem. Mais ainda, essa forma interna de qualquer coisa, ela é verbalmente expressável? Se expressa como uma lei? Né? Não é isso? Então você pode, por exemplo, descrever qual é a forma literária dos Lusíadas e qual é a forma literária de uma lista telefônica. Uma lista telefônica, a forma dela é a mais simples possível, são sobrenomes em ordem alfabética, seguido de um número de telefone. É a forma mais simples que existe, não é isso? Então, agora, por exemplo, um dicionário se define somente assim? Não, o dicionário também tem a ordem alfabética. Mas ele não é só uma lista de nomes. Ele tem que ter uma explicação do significado dos nomes. E é essa explicação que o define como dicionário. Né? Se ele fosse somente uma lista de nomes, ele seria uma nomenclatura. Não é isso? E não um dicionário. Então você vê que todas as formas podem ser expressáveis. Por exemplo, você sabe que, né, um soneto é uma série de versos com 14 linhas, 14 versos. Se tiver mais de 14, não é um soneto. Se tiver menos, também não é. Né? Você sabe que ele pode ter 7 sílabas, 8 sílabas, 9, 10, 11 e 12, em geral. Às vezes tem que mais, mas em geral é isto. Né? Também, você sabe que ele pode ser, vamos dizer, acentuado em tais ou quais sílabas e que deve haver uma conexão, vamos dizer, sonora entre as várias linhas. Se não tiver nada disso, não é um soneto. Não é isso? Então, isso quer dizer que as formas, ou literárias, ou musicais, ou matemáticas, podem ser expressas. Então, a forma se expressa numa fórmula. O que é a fórmula? É a expressão verbal da forma. Claro que as formas mais complexas são mais difíceis de descrever. Você descreveu o que é a forma de um ser humano. E pode se descrever, mas não é tão fácil quando você descrever a forma de uma lista telefônica ou a mesma a forma de um soneto. Então, estou querendo dizer que esta noção de forma, ela é universal em todas as ciências. Né? A estátua de um ser humano tem formato, mas não forma intrínseca de ser humano. Isto é, aptidão para crescer e funcionar como um ser humano. Né? Resumidamente, forma humana significa isto. Aptidão para crescer e desenvolver-se e agir como um ser humano. Ainda não é uma definição, mas já é uma explicaçãozinha. Né? O feto indiscutivelmente tem, e ele é um feto precisamente porque tem. Né? Porque se você abrir a barriga da mulher, tá certo? E lá tiver uma bolinha de gude, é? Não é um feto. Por isso, os que não desejam vê-lo como um ser humano precisam fingir que não enxergam essa forma e recorrem, para tanto, ao expediente de carimbá-la como conjunto ou punhado, expressões que designam precisamente o contrário, isto é, os elementos soltos e sem forma. Dona Débora troca os nomes das coisas para torná-las irreconhecíveis e acha que isso não apenas é ciência, mas ciência séria. Há tempos já parei de me perguntar se as pessoas fazem essas coisas por burrice ou desonestidade, porque todo mundo sempre levanta essa questão. Ah, mas será que ela não sabe? Talvez ela tenha boa intenção, mas, né? Ou então será que ela está com treta mesmo, está enganando todo mundo? Ah, bom, eu já parei de perguntar isso. Por quê? Pelo seguinte, a desonestidade, quando praticada com a devida persistência, consolida-se em burrice autêntica. Eu acabei de dizer isso, o sujeito de tanto fingir que não entende, ele acaba não entendendo mesmo. A burrice, quando passa da dose compatível com o cargo, o prestígio e as responsabilidades públicas do seu portador, é desonestidade pura. Quer dizer, um sujeito inepto que está ocupando um cargo, ele estar lá já é desonesto. Né? Então, eu dei o exemplo. Se eu, no outro artigo que eu falei, o negócio de corte e costura, né? Quando eu era moleque, eu via minhas tias falando, conversando sobre corte e costura, elas falavam aqueles, um monte de palavras estranhas, cianinha, retróis, viés, pense, eu ouvia tudo aquilo, eu sei todas as palavras de cor, só que eu não tenho a menor ideia de que coisas são essas, se essas coisas existem. Então, se eu, com esses conhecimentos, montasse uma escola de corte e costura, seria burrice e desonestidade ao mesmo tempo, quer dizer, eu estou consagrando a minha burrice como fonte de um direito, o que é profundamente desonesto. Dona Débora exemplifica majestosamente a síntese indissolúvel dessas duas mimosas qualidades. Vejamos. Na sentença que analisei no artigo anterior, ao dizer que os autores do Estatuto do Nascituro querem, aspas, dar personalidades jurídicas, convicções morais, etc., etc., fecha aspas, ela não apenas comete as impropriedades lógicas e semânticas que apontei, mas capricha no vexame ao querer mostrar cultura mediante o uso de um termo jurídico cujo sentido lhe escapa. Personalidade jurídica é capacidade para ser titular de direitos e obrigações. É termo que não se aplica a convicções, opiniões ou ideias. Você não pode processar uma ideia, você não pode processar uma convicção, você pode processar uma pessoa. Então, esta pessoa, para ser processada, precisa ter personalidade jurídica. Uma palavra ou ideia, por definição, não pode ter personalidade jurídica. É impossível isso. Ela não é titular nem de direitos e nem de obrigações. Portanto, ela não pode processar nem ser processada. Você já viu uma ideia, chega lá, ah, chega uma ideia lá no juiz, eu quero entregar uma petição, uma convicção, entrega a petição. Não é possível isso, né? Se entender, não se aplica convicções, opiniões, ideias, mas somente a indivíduos ou coletividades humanas reais, né? É, quando você diz que é a pessoa física ou pessoa jurídica, é disso que você está falando. Uma personalidade jurídica é um grupo de pessoas, né, agrupado para determinada finalidade e que, enquanto grupo, se torna personalidade jurídica, portanto, passível de ser processado, de processar, etc., etc. Se entendesse o que escreve, se tivesse algum domínio, ainda que modesto, do assunto e do idioma, ela poderia dizer que os tais legisladores quiseram dar teor ou valor jurídico às suas convicções, ou então dar personalidade jurídica ao feto. Dar personalidade jurídica a convicções é expressão que não faz o menor sentido. Quer dizer, é uma redação realmente subginasiana. Se você não sabe o que é personalidade jurídica, por que usa o termo? Hã? Mas, quando alguém leva a seriedade científica a esse ponto, não é de espantar que ao comentar um documento legal, falsifique também o seu conteúdo para fazê-lo dizer o que não diz, e assim poder-lhe atribuir o sentido que bem deseje. Assim, do Estatuto do Nascitur, que prevê e estabelece explicitamente o direito ao aborto em caso de estupro, porque está lá, quer dizer, a estuprada receberá auxílio do Estado para ter a criança, ressalvado o disposto no artigo 128 do Código Penal, que é justamente o que permite o aborto em caso de estupro. Dona Débora faz um... Desse Estatuto do Nascituro, que prevê e estabelece explicitamente esse direito, Dona Débora faz um código de terror no qual, aspas, uma menina que tenha sido violentada sexualmente por um estranho... É gostoso, por que por um estranho? Né? Quer dizer, os defeitos de redação aparecem a cada linha. Se ela foi estuprada pelo próprio irmão, ou pelo próprio pai, ou até pelo próprio marido, não vale também, não? Por que por um estranho? Né? Quer dizer, por que, que o estupro feito por um estranho é mais grave do que o feito por alguém mais próximo, que, aliás, é até moralmente muito mais grave? Um pai que estupra uma filha é muito mais grave do que um Zé Mané qualquer que estupra uma Zé Maneia na rua, entendeu? Uma menina que tenha sido violentada sexualmente por um estranho será obrigada pelo Estado a manter-se grávida, mesmo com riscos irreparáveis à sua saúde física e psíquica. Fecha aspas. Podemos discutir por séculos dos séculos se isso é burrice, desonesto ou desonestidade burra. É como perguntar se a banana está dentro da casca ou a casca em volta da banana. O que sei é que quando alguém exibe num mesmo lance seus títulos de autoridade acadêmica e uma total incapacidade de raciocinar até mesmo sobre coisas simples, estamos diante de um exemplar típico da classe universitária brasileira de hoje, cuja função não é estudar ou conhecer o que quer que seja, mas fazer número nos grupos de pressão. E é por isso que da vasta produção de trabalhos científicos nesse país, pouco ou nada se cita e se comenta no resto do mundo. Não há mesmo aí nada o que comentar, exceto do ponto de vista da teratologia intelectual, uma área de estudo especialmente repugnante e insalubre que só interessa aos quantos masoquistas, entre os quais o autor deste artigo. Muito bem, então aí você tem um fenômeno. Agora, vamos rastrear esse fenômeno. Vamos ver de onde, quais são as condições que permitiram que esse fenômeno existisse. Se você disser a burrice pura e simples, não, a burrice pura e simples não tem que se expressar assim. Uma burrice pura e simples que tem a pretensão de ser ciência séria e que ocupa um cargo que lhe dá, vamos dizer, o prestígio de cientista séria é outra coisa, completamente diferente. Então a burrice não explica. Então, a estrutura da universidade brasileira, quer dizer, a universidade brasileira foi feita para carreirista, oportunista, etc, etc, e só sobe malandro, digo isso, explica, eu falo, não. Porque essa malandragem dela toma forma de uma modalidade específica de pensamento, que é o que eu chamo de pensamento metonímico. É? A burrice não precisa ser pensamento metonímico. A burrice do Lula não é metonímica. É? Ele só sabe fazer metáforas futebolísticas. É? Então nós temos que perguntar, peraí, de onde surgiu este pensamento metonímico e como é que ele chega a se apossar da mente de pessoas supostamente alfabetizadas e letradas ao ponto de levá-las a acreditarem em coisas como esta? Um feto ou um punhado de células. Você pensa que ela não acredita nisso? No momento em que ela diz, ela acredita. Num outro momento ela pode saber que não é só um punhado, mas naquele momento ela acredita. Então, quando é claro que se ele fosse um punhado de células, ele não seria um feto. Por exemplo, um bife é um punhado de células. É? Mesmo assim, o bife tem forma de bife. Ele tem que funcionar com o bife para ele poder, ele tem que ter o formato interno de bife para poder ter o gosto de bife. Não é isso? Então, quer dizer, quando ela diz um punhado de células, ela está querendo rebaixar a importância. Ele diz muito bem, você tem o direito de rebaixar a importância, de achar que uma coisa vale menos que a outra. De achar, por exemplo, que a vida do feto vale menos que a vida da mãe. É uma opinião. Pão ou pães, é questão de opinião, já dizia o Guimarães Rosa. Tá certo? Você pode até argumentar em favor disso, mas você acreditar que para você justificar, você acreditar que um feto é um punhado de células, isso é pensamento metonímico. Já vou falar mais a respeito. Daí continua aqui, o maior dos problemas. O leitor deve ter reparado que nos dois últimos artigos não dei nenhuma opinião sobre o estatuto do nascituro e sobre a questão do aborto em geral. Limitei-me a descrever o fenômeno de uma professora universitária que, pontificando sobre a matéria desde o alto de uma pilha considerável de títulos e cargos acumulados, não digo de obras, mas de títulos e cargos, dá mostras daquela típica mistura de radical incompetência e deplorável presunção que, somada às boas amizades nos altos postos, constitui o requisito básico para o sucesso acadêmico nesse país. Quer dizer, a estrutura da Universidade Brasileira não está excluída como explicação deste fenômeno, mas ela sozinha não explica, precisa de algo mais. Discutir leis e projetos é o que se faz numa democracia normal, onde a qualificação dos legisladores e opinadores está garantida como condição prévia e só falta decidir o que fazer daí por diante. Quer dizer, chega na democracia normal, você tem lá senadores, deputados, juízes de direito, etc. Bom, você supõe que essas pessoas têm a qualificação para isso. Então, a qualificação delas não está em discussão. Então, você pode discutir o conteúdo das leis e projetos. Mas é aquele problema da retórica antiga, que é dividir os vários discursos em gêneros. E tem um que eles chamavam de genus admirabile, quer dizer, é o tipo de discurso mais admirável que você pode fazer, que é aquele que você faz para o juiz inepto. O juiz que não está entendendo coisa nenhuma. Quer dizer, você conseguir convencer um sujeito inepto, então você, como retórico, você é admirável. Porque isso é dificílimo. Você pode vencer a má vontade, você pode vencer o argumento, mas vencer a burrice, você tem que fazer um discurso que vai infundir inteligência no cara para ele entender o que está falando. É mágica, é? Então, supõe-se, em toda democracia que está em funcionamento normal, supõe-se que as pessoas envolvidas no debate com autoridade para opinar e decidir são pessoas minimamente qualificadas. É? Por exemplo, você supõe que um juiz estudou direito. Você supõe que um deputado conheça o regulamento da Câmara. Ele conheça a Constituição, o Código Penal, etc, etc. Não é isso? Que ele saiba algo dos problemas nacionais. E é por isso mesmo que você votou nele. Na presente condição brasileira, o que tem de ser discutido é o material humano. É saber se as pessoas que incumbimos de pensar e decidir sobre nós têm o mínimo indispensável de adestramento e idoneidade intelectual para não nos meterem em rascadas. Então, quer dizer, você sabe que esse pessoal todo é inepto, mas você quer discutir o conteúdo do projeto. Falo, não tem que discutir o conteúdo do projeto. Tem que discutir o direito que aquele fulano tem de estar lá. Isso aqui é fundamental para o Brasil de hoje. Nós estamos sempre discutindo com gente inepta e tentando concentrar o debate no conteúdo da questão. Ora, nos tribunais isso funciona? Não. Se tiver um juiz inepto ou não qualificado, que não tenha jurisdição, a primeira coisa que você faz é remover o juiz. No júri. Antes de começar o julgamento, o advogado tem que examinar quem são os jurados e diz, este não está qualificado, porque ele é analfabeto, ele não entende o que nós vamos falar aqui, ou porque ele já se pronunciou a respeito, antes do julgamento ele já deu opinião, ou por qualquer outro motivo, ou esse aqui é vigarista, não pode. Então, antes de julgar o caso, tem que julgar o julgador. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Hã? E eu não conheço um comentarista brasileiro, é? Por mais revoltadinho que ele esteja com a situação, que aceite isto. Todos dizem, não, nós temos que manter o debate aqui na questão em si. Não vamos discutir pessoas. Dizem, não, discutir pessoas em primeiríssimo lugar. É? Porque senão você vai aceitar a discussão com qualquer um e você vai se dar mal. Então, discutir a qualificação das pessoas é o item número um da discussão. É? Então, no debate que eu tive com o João Pedro Stedley, na Bienal do livro Porto Alegre 98, eu disse isso para... Tinha uma plateia de uns 200 sem terra. A plateia tinha 300 pessoas, os restos 300 eram sem terras. Eu disse para eles, você pensa que eu sou contra a ocupação de certas terras? Não sou de maneira alguma. Você pensa que eu sou contra o seu movimento? Não, não sou. Hã? Mas eu sou contra vocês terem líderes como esse cara que está sentado aqui do meu lado. Hã? Que é, além de burro, é mentiroso. E que vai induzir vocês a fazer coisa errada. Quando às vezes vocês estão até justificando algo que teoricamente seria certo. Só que não dá para discutir a questão da terra se nós temos que fazê-lo com tipos como João Pedro Stedley. Você está entendendo? E não dá para discutir aborto, estatuto do nascituro com uma mulher como essa Débora Diniz. Fala, tem que removê-la primeiro. Fala, não, você não. Né? É o um negócio do Enzo Iannacci, aquela musiquinha. Né? Vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Você não pode. É? Vai para casa, fica quieto. Eu insisto há anos que esse pessoal, né, que se diz liberal, conservador ou antipetista, sei lá, qualquer coisa, é? Um pouco me deram que eles são. Se vocês querem uma discussão séria, vocês têm que começar por discutir as pessoas e tirá-las dos seus lugares, não aceitá-las como interlocutores. Mas daí vem a regra, a discutir ideias e não pessoas. Aqui não se discute pessoas, discute ideias, nós mantemos alto nível. Quer dizer, isto o que é? É também uma figura de linguagem, é a figura de retórica. Captácio benevolência, você vai captar a benevolência da plateia, então você se apresenta ali como uma figura nobre. Aqui não discutimos pessoas, não ofendemos ninguém, mantemos a discussão no alto nível. Tá certo? E de bom, isto, né, é justo se você parte do princípio de que os debatedores estão qualificados, de que eles têm o direito de estar ali. Quando é evidente que uma mulher como essa não tem o direito de ser professor universitário, não tem o direito de opinar sobre questão pública nenhuma, porque ela não sabe nem se explicar. Veja, o discurso dela é mais tosco que o do Lula. O Lula não comete essas coisas, esses erros. Ele é tosco, simplesmente é baixo nível, mas ele sabe que ele é baixo nível, então ele se mantém na esfera daquilo que ele pode entender. E ela está falando de coisas que estão infinitamente acima da compreensão dela. Ela está falando de personalidade jurídica, mas ela não sabe o que é isso. Eu digo, mas espera aí, personalidade jurídica é uma noção que você aprende no primeiro ano de direito. É? Não é um requinte. É aquele conhecimento mínimo das leis, da compreensão das leis, que o cidadão comum tem que ter. Você tem que saber o que é uma personalidade jurídica, porque se você quiser montar uma barraquinha para vender cachorro quente na esquina, você tem que abrir uma firma e você vai ter que ser uma personalidade jurídica, pô. Como é que a mulher chega professor universitário sem saber o que é personalidade jurídica, meu Deus do céu? É? Sem saber distinguir o que é personalidade jurídica e o que é teor jurídico ou valor jurídico. É? Aí chegamos nesse ponto. Porém, bom, deixa eu continuar aqui, depois eu explico mais. Explico novamente. Um feto não é um conjunto ou punhado de células, mas a articulação de células na forma específica do ser humano em gestação, diversa da de todas as outras espécies de animais e, por isso mesmo, indiscutivelmente humano. Chamá-lo conjunto ou punhado não é uma afirmação científica de maneira alguma. É uma figura de linguagem destinada não a realçar a especificidade de um dado objeto, mas a confundi-lo com os elementos isolados que o compõem, entorpecendo e ludibriando a inteligência que tenta pensá-lo. Você vai ver todos os cientistas pró-aborto que se pronunciam, todos usam a expressão punhado, um punhado de células. Mas se um punhado de células vale mais do que a vida da mãe, primeiro não é isso que você está discutindo. Isso já falseia toda a discussão, porque você não está discutindo entre matar o feto e matar a mãe. É? Ninguém está propondo a morte das mulheres grávidas. É? Ou seja, matar o feto ou deixar que a mulher tenha o filho, essa é a alternativa, não é a morte de um contra a morte de outro, que ele já falseia completamente. Um feto não é um punhado de células, exatamente como a Quinta Sinfonia de Beethoven não é um punhado de notas musicais, e a Catedral de Chartres não é um punhado de pedras. E cada uma dessas formas, isso aqui é fundamental, diferencia-se de um mero punhado, não somente no seu estado final e completo, mas sim desde o início, desde a sua mais rudimentar concepção. Quando Beethoven teve a primeira inspiração da Quinta Sinfonia, o que ele pensou? Um monte de notas soltas? Não, já veio a antevisão de uma forma, que daí ele foi preenchendo aos poucos e completando. O cara inventou a Catedral de Chartres, vamos botar um montão de pedra aí, foi isso que o cara pensou? Ou teve a antevisão de uma forma? Assim como a simples ideia de dispor elementos numa certa ordem, mesmo que não venha a ser realizada, se diferencia da decisão de jogá-los num canto em total desordem. Se você olha a sua sala e está uma bagunça, você diz, vou botar uma ordem nessa coisa. Não vou não, estou com preguiça. O que você pensou? Uma ordem, uma forma, por exemplo. Não foi uma confusão total, porque a confusão total já está. Chamar o feto de punhado de células é uma metonímia. É tomar a parte pelo todo. Um giro de linguagem perfeitamente legítimo só até o ponto em que não usa a parte como desculpa para suprimir o todo. Um feto contém um punhado de células, mas não é um punhado de células. É a sua integração na forma humana. E forma, como já expliquei, não é formato, é ordem interna. É, portanto, no caso, a aptidão de desenvolver-se e funcionar-se como um ser humano, aptidão que o feto humano não compartilha com nenhum outro punhado de células. Se fosse por um punhado de células indiferente, bom, então você põe lá um feto de hipopótamo, a mulher vai gerar um ser humano daí. Ela não vai gerar nem um hipopótamo, nem um ser humano, nem coisa nenhuma. Dona Débora, aliás, reconhece que células produzidas por um espermatozoide humano, num óvulo humano, são células humanas. Ela diz, as células são indiscutivelmente humanas. As células? São só células humanas individualmente ou elas estão juntadas numa forma que é humana? Você pode pegar as células humanas e fundir com, sei lá, com células de um sapo ou com qualquer outra coisa. Então, se ela é curioso, ela reconhece a humanidade da célula, mas não do feto. Ora, células humanas às vezes podem ser indistinguíveis de outras células. Mas as células articuladas na forma do feto não são indistinguíveis nem de outra coisa qualquer, nem muito menos de um feto de uma outra espécie. Não são indistinguíveis, são distinguíveis. Reconhece que são células humanas, mas como quer, porque quer que essas células só existam isoladas e soltas, como um pedaço de unha quebrada e não articuladas numa forma total específica, não consegue, é claro, tirar daí a conclusão de que o feto é algo mais do que suas células. Com toda evidência, se um ente não é humano em razão da sua forma intrínseca e desde a sua mais remota origem, isso implica que sua humanidade terá de ser-lhe injetada depois por uma força externa, restando apenas decidir se será por intervenção divina ou por um decreto administrativo. Na primeira hipótese, os defensores dessa enormidade têm o dever de nos informar de onde obtiveram a revelação celeste quanto à data marcada de tão estupenda transfiguração da coisa em gente. Quer dizer, a pessoa, ele é uma coisa, mas depois vai virar gente, num momento qualquer. Eu digo, isso aí é a revelação divina. Quando e como se dá essa transformação? O sujeito está lá, ele é como se fosse um sapo e tal, depois ele vira gente. Quem foi que o transformou em gente? Como se transformou? E quando se dá? E quem foi que te contou isso? Né? E a pessoa diz que é cientista, meu Deus do céu. Né? Na segunda, a condição humana será uma concessão estatal independente, concessão estatal dependendo do capricho dos governantes e do parecer técnico de alguma Débora Diniz, com toda a sublime competência que já demonstrou nessa matéria. Já tenho dito horrores do pensamento metonímico, a praga maior dos debates nacionais. Aquele que designa um objeto por uma metonímia e tira conclusões dessa figura, imaginando que se aplicam ao objeto real e até que se aplicam a ele cientificamente, está no estágio mais baixo da inteligência humana, em que os signos se confundem com as coisas significadas e encobrem a sua realidade. É pensamento fetichista, né? Uma pessoa que raciocina assim não está qualificada para discutir nada, muito menos para interferir numa questão importante de cuja resolução depende a vida de milhões de seres humanos. Mas a antropóloga da UNB não raciocina assim por burrice natural, e sim por aquela burrice auto-inoculada, viciosa, proveniente do desejo de camuflar uma escolha emocional e a vontade irracional de um grupo de pressão sob a aparência de uma racionalidade científica perfeitamente inexistente. Tirar conclusões científicas de uma figura de linguagem é o que pode haver de mais irracional, de mais imbecil, de mais tosco e primitivo no pensamento humano. Títulos, cargos e honrarias acadêmicas não enobrecem em nada esse tipo de estupidez. Só o tornam ainda mais revoltante e insuportável. Nem o ex-presidente Lula, com todo o seu autossatisfeito analfabetismo e toda a sua coleção de diplomas de decoris causa, não é honoris causa, de decoris causa, teria o direito de baixar o nível da discussão a esse ponto. Para quem não estudou latim, dedecus, dedecuris, igual falta de vergonha na cara. É dedecuris causa, por isso que ele recebeu os diplomas. Já são 52 diplomas dedecuris causa. O que tenho a dizer sobre a presença multitudinária desse tipo de opinadores nos debates mais vitais e decisivos é: basta, fora. Vocês são um problema maior e mais grave do que a miséria, o banditismo, as drogas, a delinquência juvenil e tudo mais. Pois entre os mais urgentes anseios nacionais e a sua realização, vocês são um muro de chumbo que impede a passagem, fomentando a confusão proposital, abortando qualquer debate sério e impondo ao país, sob pretexto de ciência, opiniões histéricas de grupos de pressão. Agora, acontece, se você estudar, rastrear como foi a formação científica dessa dona, ela estudou antropologia. Então, isso quer dizer que, os pilares da visão do universo dela são os grandes antropólogos. Malinowski, Margaret Mead, Ruth Benedict, essa gente toda. Depois os estruturalistas, desconstrucionistas, etc. Então, a formação dela começa com isso aí. Acontece que todas essas escolas, elas entram como um elemento crítico dentro de uma tradição cultural. E como elemento crítico, eles têm a sua validade. Dentro do conjunto, eles corrigem um pedacinho. Mas se você os toma, vamos dizer, como referências maiores, então a crítica do pedacinho se transforma na afirmação positiva de um todo. Então, por exemplo, quando Margaret Mead, Ruth Benedict entram com o relativismo cultural, dizem, bom, elas têm a sua razão. Porque ao você fazer o estudo comparativo das culturas, você já não pode entrar, vamos dizer, com um partido tomado, sendo a favor de uma e contra a outra. Você não pode fazer isso, porque isso seria, de fato, não seria científico. Porém, quando o relativismo cultural ele deixa de ter apenas esse papel corretivo e crítico, o papel de precaução metodológica, e se torna, vamos dizer, um postulado positivo, aí você entrou no mundo da loucura completa. Né? Porque você já quer dizer, todas as culturas se equivalem. Né? Eu digo, como você pode saber disso se você se proibiu de fazer comparações de qualidade entre elas? Então, você proclama a equivalência das culturas porque você não as comparou. Ou seja, do fato de que você não estudou algo, você tira como uma conclusão. Quando a pessoa recebe esse tipo de formação, a mente dela já está deformada para o resto da vida. Se ela ouve o professor dizer isso e ela não percebe a contradição profunda, não é contradição lógica, é contradição ontológica, mas é coisas que são materialmente impossíveis, né? E se ela aceita isso, a cabeça já está deformada para sempre. Então, quando com uma pessoa assim vai poder distinguir o que, que é o nome de, uma, de um ente, de uma substância, e o que, que é uma figura de linguagem que o designa por uma de suas partes? Ela não estudou lógica, né? Ela não sabe o que é ciência, ela só sabe aqueles preconceitos bobocas que a formação antropológica meteu na cabeça dela. E é isso que acontece no Brasil. Pessoas entram na universidade sem ter cultura nenhuma, sem conhecer história, sem conhecer a língua, sem conhecer coisa nenhuma, e daí chegam estes luminares da ciência e impõem para eles uma visão do mundo. Visão do mundo que é válida enquanto observação crítica de detalhe. Mas que não tem, vamos dizer, o valor de axiomas universais positivos e são aceitos como tais. Então, quer dizer, para entender o que essa dona está dizendo, a gente tem que conhecer um pouco da história da Universidade Brasileira e um pouco da história das correntes culturais que influíram no Brasil. Por exemplo, quem foi o grande antropólogo brasileiro? O maior deles foi o Gilberto Freire, sem sombra de dúvida. Gilberto Freire tem a cabeça totalmente entortada pelo Franz Boas. Porque ele, quando o mocinho já recebe a influência do Franz Boas, que já vem com todo esse negócio do relativismo, tá certo? E aquilo, vamos dizer, tem um eco profundo no coração do Gilberto Freire. Por quê? Porque ele chega na universidade com um complexo de inferioridade de pertencer a uma cultura subdesenvolvida de terceiro mundo. E de repente o professor fala, não há culturas maiores ou piores. Ah, que bom, que maravilha. Agora eu vou dizer que o Brasil é uma civilização maravilhosa, um modelo para o mundo, etc. E foi ele que ele fez. Tudo isso que ele fez, eu digo, bom, é verdade relativamente. Mas não pode ser afirmado de maneira positiva. Entre você fazer uma restrição crítica e você afirmar um postulado, a diferença é enorme. É a diferença que existe entre, por exemplo, um delegado começa uma investigação, ele não tem provas contra ninguém. Se ela tivesse, já teria acabado a investigação. Então, delegados, olha, aqui não temos prova contra ninguém. Ah, não tem prova contra ninguém, então vamos todos para casa, estamos todos livres. É esta a conclusão que os caras tinham, quer dizer, de uma restrição de método, eles tiram uma afirmação positiva. Então, se não há provas contra ninguém, em vez disso ser um motivo para investigar, não, a investigação já acabou, porque nós estamos todos inocentes. Claro que são erros de pensamento primários, bobocas, coisa de retardado mental. Mas quando essas coisas vêm com o prestígio de ciência e encobrem milênios de civilização, dos quais nasceu essa ciência, e sem a qual essa ciência não faz o menor sentido. Então, o que está fazendo? Você já se transformou numa metonímia viva. Você já é a parte tomada pelo todo. O relativismo cultural tomado como princípio positivo, ele em si é uma metonímia. O que você quer dizer é o seguinte, sob certo aspecto, não pode haver comparação de valores entre culturas. Mas, sob outro aspecto, se não houver comparação de valores, você não pode entender as culturas. É impossível. Tá certo? Então, quando você diz não se pode afirmar uma diferença de valor, não se pode de início. Seria um preconceito. Então, preconceito é um pensamento pré-conceitual. Antes de um conceito, você ter um conceito claro da coisa, você já julgou. Isso é claro que você não pode fazer. Mas é um preceito metodológico. E não um juízo científico a respeito de um objeto que você mesmo acabou de dizer que você não vai estudar. O jeito que recebeu esta formação, a cabeça dele já virou um nó. E ele mesmo é uma metonímia. Pensar para ele é tomar a parte pelo todo sempre. E ele nunca vai saber que ele está falando apenas de símbolos inventados na sua mente e não de realidades externas. Então, este pensamento metonímico o número de pessoas que é vítima disso no Brasil, eu acho incrível. Isso não, não precisa ser petista nem comunista para você fazer isso. Todo mundo faz isso. Quer dizer, quando você descobre uma pequena objeção a uma coisa, você transforma essa pequena objeção num novo princípio universal abrangente. Então, às vezes, você está mais enganado do que o erro que você combate. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa assim. Quer dizer, o sujeito não sabe nada de cristianismo, mas ele leu Nietzsche. E o Nietzsche diz, tá, o cristianismo é uma coisa de pessoas inferiores. Né? E você, para não ser uma pessoa inferior, você toma isso como uma regra universal. E você sai falando isso e você já se transformou numa pessoa inferior imediatamente. Você se transformou no gênio cristal. Não é isso? Que é um sujeito que julga aquilo que desconhece. Não é isso? E que vai assim olhar civilizações inteiras, às vezes sob o prisma de um acontecimento incerto do qual ele ouviu falar. O que é isso? Deformidade mental, despreparo, falta de qualificação. Então, não adianta nada a gente falar mal dos outros, dizer que esses caras são desqualificados, etc. Se nós também fazer a mesma coisa. Presta atenção, nenhuma opinião em si mesma é melhor do que a outra. Nenhuma, nunca. Porque a opinião depende dos fundamentos que ela tem. O valor da opinião está vinculado aos seus fundamentos. Então a opinião só vale a mais ou a menos dentro do quadro total do pensamento do sujeito e dentro do quadro total do assunto em discussão. Se não, não. Agora, a pessoa quando adere a uma opinião no Brasil, ela já acha que só por causa disso ela se tornou superior. E ela não entende, mas o problema do Brasil não é que esta ou aquela opinião predomine, é que este tipo de pessoa predomine. Não se trata das ideias, das doutrinas ou dos projetos, mas das pessoas. Quer dizer, quando eu falo criar uma nova geração de intelectuais, não é criar uma nova geração de intelectuais que tem opiniões diferentes dessas pessoas. É? Então, por exemplo, acabou de morrer o Jacó Gorender. Né? Eu digo, olha, eu tinha muita opinião diferente do Jacó Gorender, mas ele se aproximava muito mais do que eu entendo como intelectual do que um Rodrigo Constantino, um Jânio Cristaldo, esses conservadores que estão opinando por aí. Era muito mais respeitável, muito mais sério. Ele tinha alguma noção do que é a busca da verdade. E ele estava sinceramente empenhado nisso, dentro das limitações da sua inteligência. E das limitações, vamos dizer, do seu compromisso partidário também. Então, o que nós temos que trocar não é de opiniões, é trocar de pessoas. E botar pessoas melhores ocupando os megafones, tá entendendo? Se isso não acontecer, não há esperança. E não adianta você lutar por esta ou aquela opinião. É perda de tempo. Então, para esse pessoal liberal e conservador, quando eu olho, eu digo, mas quantos entre eles são melhores do que a turma do PT ou do Partido Comunista? Eu digo, se tiver um ou dois, é muito. Nem melhores moralmente, nem intelectualmente e nem em termos de coragem. Bom, em termos de coragem, então nem falar. Não é isso? Porque os nossos liberais, eles gostam de ficar no teste de 5 estrelas, viver bem. Alguns acham que fazendo isso, eles estão... Leram a Ayn Rand, né? Eles dizem, não, se eu estou aqui enchendo meu bolso de dinheiro, vivendo bem, eu já estou dando um exemplo para a humanidade. Não é isso? Eu não sou contra você viver bem. Mas eu sei que aquilo que você come não me alimenta, é? Não me faz bem nenhum. Então, nem isso eles chegaram a entender ainda. Então, nós temos que trocar de gente. Pelas propostas de trabalho que eu tenho recebido aqui, eu estou muito satisfeito. Eu estou vendo que esse curso está funcionando, que ele está realmente despertando o que tem de melhor nas pessoas. Mas o que tem que ser feito daqui para diante é imenso. É imenso. E olha, se continuar assim, se esses trabalhos forem realizados, se vocês não desistirem da seriedade da vida intelectual, nós vamos dar uma lição para esse país. Não é uma lição de política. Nós não vamos desbancar o PT. Não é isso, não é disso que se trata. Nós vamos simplesmente mostrar como se faz. e vamos pegar toda esta geração de picareta que tem aí e vamos jogá-los no lixo, que é o lugar deles. Você pegar um monte de Débora Denise, Mir Sader, Rodrigo Constantino, toda essa gente está dando mau exemplo, tá certo? Nós vamos tapar a boca deles. Eu sempre pensei assim, olha, se houvesse 100 pessoas fazendo o serviço como eu estou fazendo, acabava esta, toda essa pseudo intelectualidade e acabava também os movimentos políticos baseados nela, porque o movimento político sem intelectuais não é nada. Então os intelectuais têm as ideias e que metem as ideias na cabeça dos outros. É? Se você cortar as cabeças dos intelectuais, o movimento pifa, porra. É? Perde o embalo. Então isso já teria acontecido há muito tempo. Porque eu há muito tempo entendi que não é questão de você fazer esta ou aquela opinião, este ou aquele projeto, predominar. É? A questão é do tipo de pessoa que está lá envolvida. O meu livro Imbecil Coletivo, todo ele é isto aqui. Eu não estou realmente discutindo ideias, eu estou discutindo pessoas. É? Não do ponto de vista dos seus pecados pessoais, mas da sua falta de qualificação intelectual para entrar no debate. Então, assim como um advogado analisa os membros do júri para saber se eles podem participar do júri antes de começar o julgamento. Agora, que o pessoal quer passar direto para o julgamento sem discutir a qualificação do juiz e dos jurados. É proibido, porque isso aí, isso é argumento ad hominem. Então, pelo amor de Deus, que palhaçada é esta? Né? Quer dizer, por que não pode fazer julgamento ad hominem, argumento ad hominem, então você tem que aceitar qualquer interlocutor, por mais imbecil, despreparado e trapaceiro que seja. E daí você cai no jogo dele, evidentemente. É isso? Então, bom, eu acho que por hoje é só. Dá tempo de ele responder perguntas depois ou já ficou muito tarde? Eu acho que eu comi a segunda parte. É? Então, hoje não tem pergunta para resposta, só semana que vem. Tá bom? Então, muito obrigado por esse trabalho que estão enviando. São vários, várias dezenas, né? Muito satisfatório, todos eles, sem exceção, são muito sérios e muito bons. Nós temos que discutir um por um, mas faremos isso depois, tá? Então, até semana que vem, muito obrigado.